Meu mestre é verdadeiro, ele vem me ensinar, trazendo a luz divina para vir me libertar. Meu mestre é verdadeiro, ele vem me ensinar, trazendo a luz divina para vir me libertar. Eu vou com ele livre na imensidão, no oceano de luz dentro do meu coração. Eu vou com ele livre na imensidão, no oceano de luz dentro do meu coração. Agradeço à Virgem Mãe por esta santa doutrina, ensinada a São Irineu, meu bom mestre que ilumina. Agradeço à Virgem Mãe por esta santa doutrina, ensinada a São Irineu, meu bom mestre que ilumina. É bom professor, nesta terra habitou, habitou por caridade, prestou serviço a nosso Senhor. É bom professor, nesta terra habitou, habitou por caridade, prestou serviço ao nosso Senhor. Vamos consagrar esta verdade divina, vamos replantar e expandir esta doutrina. Vamos consagrar esta verdade divina, vamos replantar e expandir esta doutrina. Consciência, meus irmãos, ela tem que expandir para chegar à nova era, fazendo todo mundo rir. Consciência, meus irmãos, ela tem que expandir para chegar à nova era, fazendo todo mundo rir. Todos rindo de alegria e firmados na corrente, vamos seguindo em frente, cada vez mais contente. Todos rindo de alegria e firmados na corrente, vamos seguindo.